Vem cá no meio. Não queremos roupas de luto. Eu vivo num tempo de guerra. Eu vivo num tempo sem sol. Só quem não sabe das coisas é o homem capaz de rir. Há triste tempo presente em que falar de amor e flor é esquecer de tanta gente que tá sofrendo. Todos dizem que eu devo comer e beber. Mas como é que eu posso comer? Como é que eu posso beber? Se eu sei que eu tô tirando de um irmão que tá com fome, de um irmão que tá com sede. Mas mesmo assim eu como e bebo. Mesmo assim, essa é a verdade. Dizem em crenças antigas que viver não é lutar. Que sábio é aquele que consegue o mal com o bem pagar. Quem não está atento aos seus desejos, quem não aceita suas vontades, é tido por todos um sábio. É isso que sempre vejo. E é isso que nós dizemos não. Tempo de guerra. No tempo da revolta, foi assim que eu passei os dias que me deram para viver. Eu comi minha comida no campo de batalha, amei sem ter cuidado, olhei tudo sem tempo de bem ver. Assim eu passei os dias que me deram para viver. A voz da minha gente se levantou e a minha voz, não pôde muito, mas gritar eu bem gritei. Eu tenho certeza que os grandes proprietários latifundiários nossa voz. Foi assim que eu passei os dias que me deram pra viver. Tempo sem sol, é um tempo de guerra, é um tempo sem sol, é um tempo de guerra, é um tempo sem sol. Abaixa o pé!